Vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas um navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenho ânimo, senhores. Creiam em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E aí, continua o relato. Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Nós nos inclinamos em reverência, Deus, à tua palavra. Inclinamos nossos corações e nossas mentes, Senhor, em reverência à tua palavra. Toda a rebeldia do nosso coração, Deus, nós renunciamos em reverência à tua palavra, Deus. Fale conosco, Senhor Jesus, nessa noite, por meio do teu Espírito que está neste lugar. Que a tua palavra, Deus, penetre mesmo, Deus, nos recônditos do nosso ser, Deus, trazendo vida, trazendo transformação, Deus, que só o teu Espírito pode nos dar. É no teu santo nome, Jesus, que eu oro. Eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Amém. Nós temos dois barcos. Dois homens de Deus em dois barcos. Um primeiro com uma missão de ir para uma cidade chamada Nínive, uma cidade que era uma inimiga de Israel. Esse profeta é desafiado a ir para essa cidade, entregar uma profecia para aquela cidade que Deus tinha ordenado, dizendo: vão lá, vai lá e anuncia o seguinte para essa cidade: se eles não se arrependerem, eu virei e destruirei essa cidade. Aquele profeta, então, olha para aquela missão que ele tem e ele diz simplesmente: não, eu não vou. Não vou. Deus quer isso para minha vida, só que eu vou escolher outra coisa. E esse cara vai numa direção contrária, então, embarca num navio, indo em direção a Tarsis, saindo fora daquilo que Deus tinha para ele, de alguma forma. A outra história diz respeito a um outro indivíduo chamado Paulo, já no contexto do Novo Testamento, já um discípulo de Jesus Cristo, prisioneiro, escravo, acorrentado, sendo levado para Roma. Esse cara está ali dentro desse navio, acorrentado e sendo levado para Roma. Não tinha nenhuma missão propriamente dita. A única missão que estava no seu coração era aquela de pregar o evangelho a toda criatura, porque esse era o seu chamado. Uma das coisas que eu acho fantástica em Paulo, que Paulo não é um cara que fica o tempo todo questionando o seu chamado, não é um cara que fica o tempo todo sabendo, não sabendo, sabendo, não sabendo daquilo que Deus quer na vida dele. O que a gente vê claramente na vida de Paulo é que era um homem que tinha uma convicção plena do que ele queria em Cristo. Tinha uma convicção plena de que Deus o havia chamado para algo. Havia chamado ele para pregar o evangelho, tanto a judeus quanto a gentios, mas principalmente aos gentios. Se hoje você está sentado nessa cadeira aqui, e se você não é judeu, você está aqui por causa do ministério desse homem. Um dia, talvez depois de eu abraçar Deus na eternidade, acho que o primeiro cara que eu quero procurar para dar um abraço é nesse baixinho careca. Segundo os historiadores, Paulo era baixinho, careca, tinha uma ramela constante nos olhos, era gago. É, massa, né? Não precisa ter um pastor assim? Olha só, olha como Deus foi gracioso com vocês. Só por isso já tem que ser grato a Deus para toda a eternidade, né? Imagine um pastor gago aqui, né? Que legal que ia ser, né? Dois homens e dois navios, Jonas e Paulo, ambos servos do Deus vivo, servos do mesmo Deus. Vamos falar um pouco sobre esses dois homens e ver como essas coisas acontecem na minha vida e na tua vida. Porque nessa igreja aqui, agora nessa noite, está cheio de gente que professa o mesmo Deus. Eu acredito que sim, né? Que a gente acredita no mesmo Deus, no mesminho. Cada um respondia à sua fé de maneira diferente. Assim como cada um de nós que estamos aqui. Cada um dá uma resposta ao nosso Deus de maneira diferente. Cada um, dentro da sua história, dentro da sua estrada que você está construindo, caminhando, cada um dá uma resposta para Deus. Jonas não conseguia ser, ao passo que Paulo se transformou no ser humano mais contagiante depois de Cristo como figura neotestamentária. Tudo aquilo que Jonas não conseguiu ser no seu ministério, na sua fuga da vontade de Deus, Paulo foi por excelência. Paulo foi por excelência. Jonas é o sal que não quer salgar. Jonas é o sal que não quer salgar. Deus o chama para uma missão e ele diz: não, nessa eu não caio, vou viver a minha vida. E sai daquilo que Deus tinha para ele. Paulo é o sal que quer salgar a terra inteira. Para ele não basta ganhar a sua vila, não basta ganhar a sua cidade, ele tem que ganhar o seu país, ele tem que sair pelo mundo antigo, arriscando a sua vida, entregando a sua vida na sua totalidade, porque ele quer ganhar o mundo para Cristo. E o mais interessante na vida de Paulo é que Paulo vivia num contexto um pouco diferente daquele que Jonas. Enquanto Jonas tinha uma única tarefa específica, que era, de alguma forma, profetizar pelo seu próprio povo, Israel, ou de alguma forma ele queria atingir apenas a cidade de Nínive, porque Deus tinha isso para ele, ou seja, a visão missionária de Paulo era limitada a essas questões, de Jonas, era limitada a essas questões. Já Paulo não, Paulo tinha uma visão maior, ele queria ganhar o mundo para Cristo. Ele queria ganhar o mundo para Cristo. Uma visão limitada daquilo que Deus tinha para uma visão maior daquilo que Deus tinha para a vida de Jonas. Vamos comparar, então, os dois dentro disso. Jonas tinha a visão do sou santo e não me misturo com impuros. Quando Jonas olha para Nínive, ele fala assim, cara, eu não vou me misturar com aqueles caras. Esses caras são impuros, esses caras são pecadores, esses caras não fazem parte do povo de Deus escolhido, chamado Israel. Uma das coisas que é mais interessante quando você lê a história de Israel e você vê assim, a revelação bíblica clara a respeito disso, é que Israel não cumpriu o seu chamado em Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim para ele, em ti, em você, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Israel, de alguma forma, interpretou isso da seguinte maneira. Em ti serão bendita Israel. E até hoje está na mesma, para falar bem a verdade. Nós estamos discutindo isso no seminário na terça-feira. Por que cargas d'água, coincidentemente na história... Por que cargas d'água, coincidentemente na história, quando Cristo pisa nessa terra, o judaísmo deixa de ser aquilo que ele era? Cessa o sacrifício, todos os levitas são extintos. Por que isso? Por que, aquele templo é destruído? Qual é a coincidência disso tudo? Alguma coisa nessa história é muita coincidência. Vocês não acham que Jesus vem para a terra, aqueles que eles rejeitaram como Messias, e de repente, coincidentemente, com esse cara que está sobre a terra, o templo deixa de existir, e nunca mais o judaísmo consegue levantar o seu templo e oferecer sacrifícios ao seu Deus. Nunca mais. O santo dos santos é destruído. Por mais que algumas pessoas dizem assim, ah, aquela história que o véu foi rasgado é conversa para boi dormir. Tem gente que fala isso, que essa história que o véu foi rasgado é conversa para boi dormir. Mas, independente se isso aí é uma conversa para boi dormir, uma verdade também está aqui na história para você verificar. Que o templo foi destruído com o santo dos santos, o santo dos santos, ele foi destruído. Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento... Uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e oferecer no Santo dos Santos um sacrifício por todo o povo. Uma vez por ano ele tinha que fazer isso. Coincidentemente, quando Jesus vem à terra, esse templo é destruído e há 2000 anos nunca mais houve sacrifícios em Israel. Nunca mais houve sacrifícios em Israel. Se eu fosse judeu, eu estaria esperto para isso. Se eu fosse um judeu que está negando Cristo como um Messias, eu estaria ligado nisso. Porque alguma coisa está errada nisso. Alguma coisa aconteceu ali. E coincide com a vinda do Messias nesse mundo. Aqueles que o cristianismo diz. Então, Jonas ele tinha essa visão. Eu sou santo e eu não me misturo com impuros. Conhece gente assim? Que não se mistura, porque ele é santo, e ele não se mistura com pecadores. Ele entra naquele navio e ele não se relaciona com ninguém. Ele chega lá, a amargura encarnada, desce no porão daquele barco, dorme lá, não se relaciona com ninguém, não está interessado na vida de ninguém. Ele está interessado somente na vida dele, na vidinha dele. Tudo o que interessa para ele é a vida dele, é a comodidade dele, é entrar naquele porão e dormir. Você conhece gente que está dormindo? Eu conheço um monte de gente que está dormindo. Paulo tinha a visão da graça incondicional. Ele entra no navio e de prisioneiro ele é elevado a posto de líder. Olha o contrário disso. Chega lá esse cara algemado, e a narrativa vai crescendo, aquela história vai crescendo, e aquele cara que não está escondido de ninguém, está ali com suas algemas, esse cara de um algemado, prisioneiro, é elevado a líder. É ele que domina o pedaço. É ele que diz o que deve e o que não deve ser feito. É ele quem traz esperança para aquele momento ali. O prisioneiro. Como é que isso funciona comigo e com você? Eu sou aquele cara que vê a casa caindo, vou dormir? Ou sou aquele cara que vê a casa caindo, arregaço as mangas, chamo todo mundo, vamos lá, gente, vamos fazer alguma coisa em nome de Jesus? Como é que isso funciona comigo e com você? A outra coisa é que Jonas queria separar os homens, judeus de um lado, ninivitas do outro. Paulo queria unir todos sob a bandeira de Jesus. Ele queria unir senhores e servos, homens e mulheres, ricos e pobres, gentios e judeus. Enquanto Jonas queria deixar os ninivitas bem lá no seu lugar, fica aí, meu amigo, nós não nos misturamos. Paulo chama todo mundo para dentro da graça. Ele faz assim: venha, venha, porque o reino pertence a vocês. Jonas não conseguia amar os diferentes, apenas os iguais. Crente é mais ou menos assim, né? Povinho evangélico é mais ou menos assim, né? Uma coisa que eu acho interessante no catolicismo é que católico anda com todo mundo. Você tem um cara católico na sua faculdade, ele é amigo de todo mundo. Do macumbeiro, do espírita, do islâmico. Ele só não é amigo do crente. Porque desse ninguém quer ser amigo. Não é verdade? O único cara que ninguém quer estar perto é do crente. Qual razão? Olha, você sabe, e eu também sei. A gente sabe por que as pessoas não gostam da gente. E não é porque a gente é santo. Não é porque a gente tem uma áurea assim, sabe? Porque a gente tem asinha. Não é por causa disso. Paulo segue à risca o ensino de Jesus em Mateus 5, 43 a 47. Eu queria ler esse texto. Diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Tremendo, né? Como é que é esse negócio aí? Você é o cara que chega lá, não cumprimenta ninguém, no seu trabalho, na sua escola. Você é aquele cara, chegou chato. Está todo mundo conversando ali, dando risada. Quando você chega, o velório toma conta. Chegou o chato. Chegou o mala. Pagãos e incrédulos são os que se dão bem com os iguais. Cristãos amam os diferentes. Amém? Quem gosta de iguais é pagão. É gente que não tem Deus. Cristão gosta de gente que não é igual a ele, é diferente dele. Sabe por quê? Porque é a oportunidade que ele tem na vida de ser sal. De algum momento. Eu estava dizendo lá em Blumenau, nesse final de semana, sobre isso. Nesse final de semana, nessa quarta-feira que eu estava lá. E falando sobre isso, que quando eu estava na minha vida de evangelista, antes de eu virar pastor, de Deus me transformar num pastor, né? Devo ter jogado alguma coisa na cruz naquele dia, né? Quando eu era só um evangelista, a coisa que eu mais amava era passar as madrugadas junto com meus amigos que não eram cristãos. Em tudo que é buraco que eles estavam, eu estava. Tudo que é boteco que eles estavam, eu estava. Eu estava com eles sendo sal e sendo luz. Eu nunca cheguei em casa bêbado. Eu nunca peguei ninguém na madrugada, quando eu estava no meio deles. Se é que vocês me entendem. Eu nunca fumei maconha com eles. Eu nunca precisei, de alguma forma, ser como eles eram, para estar lá no meio deles. Jonas queria fazer missão entre aqueles de que gostava, numa espécie de missão da autoafirmação, a qual não constrói nada. É sal salgando sal. Paulo queria fazer missão entre os pagãos, inimigos do evangelho. Aliás, Paulo teve mais lutas em seu ministério com aqueles que eram sal dentro do saleiro do que com aqueles que eram terra. É impressionante isso. É impressionante isso. Como nossos maiores conflitos, feridas, guerras acontecem dentro do reino e não fora. Como o crente gosta de ferir o outro. Como a gente é mal. A gente é ruim. É bicho ruim. A gente gosta de ferir o outro. A gente não consegue pensar naquilo que a gente está falando, se a nossa atitude vai ferir aqueles que a gente diz amar. E isso não se estende apenas aqui dentro, se estende lá fora. A gente fere as pessoas lá fora e a gente fere as pessoas aqui dentro. Uma comunidade que deveria ser regida, direcionada pelo amor, é uma comunidade que muitas vezes é direcionada pela amargura, para ver quem está certo, não é? Missão para Jonas era manter os salvos salvos. Era a preocupação dele, era manter os salvos salvos. Jonas preferia não correr riscos. Para ele era inconcebível se misturar com inimigos. Jonas preferia morrer do que ver um ninivita se converter. Tanto que ele chega lá naquele navio, ele fala assim: ah, sou eu o problema mesmo. É eu mesmo o problema. Pode me jogar na água. A hora que vocês me jogarem na água, vai acabar tudo. Eu sou o problema. Eu reconheço. É eu mesmo o problema. Pode me jogar na água. Tudo que Jonas estava torcendo naquele momento era para morrer mesmo. Ele queria morrer do que cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Era o que ele queria. Paulo dizia que preferia se perder a perder aqueles pelos quais Jesus morreu. Há um conflito de cosmovisão aí, né? De alvo da vida muito grande, né? Um só está preocupado consigo mesmo e com mais nada. O outro é capaz de dizer: eu sou capaz de dar a minha vida, se possível fosse, para salvar a todos vocês. Jonas não tinha projeto nenhum. Não sabia para onde estava indo. Paulo, no entanto, entendia que aquela viagem era o ápice do seu ministério, porque nada mais, nada menos, ele ia pregar o evangelho para César. Vamos falar a verdade, se fosse eu e você, acorrentado ali, indo num navio para uma cadeia distante, Paulo, ele olha para aquela situação e fala assim: cara, estou no ápice do meu ministério. Ele está ali como um embaixador. Ele está olhando para aquela tragédia de uma maneira diferente. Ele está olhando assim: cara, olha onde que eu estou indo. Todo mundo olha para ele e fala assim: nossa, mas quem que é esse verme que está aí? Quem que é esse cocô que está aí? Esse judeuzinho baixinho, quem que é esse cara que está aí? E Paulo dentro dele está dizendo assim: ah, rapaz, vocês não sabem o que aguarda. Eu estou indo lá falar com a maior autoridade do mundo antigo. Estou indo falar com o próprio César. E quando me colocarem na frente desse cara, eu vou pregar o evangelho para ele. Eu vou dizer para ele assim: César, você não é Senhor. Só existe um Senhor sobre a face da terra. E esse é Jesus Cristo. Aqueles a quem vocês crucificaram. Porque ele foi o único que venceu a morte. Porque ele se revelou para mim. Eu sou uma testemunha ocular de que ele é real. De que ele está vivo. Essa é a visão. Jonas usa sua liberdade para fugir. Paulo usa suas cadeias para levar a liberdade. Jonas entra no navio e se aliena. Paulo se integra. Jonas não ora nunca, nem por ele, nem por ninguém e nem por coisa alguma. Jonas não está interessado em orar pela vida de ninguém. Ele está preocupado somente com ele. Quantas pessoas você conhece e eu conheço que não estão preocupados com a vida de ninguém? Não ora por ele mesmo, não ora para ninguém, não ora para Deus, não ora para nada. A vida dele é viver a vida e acabou. Nunca ora. E eu não estou falando de gente que não crê em Deus, eu estou falando de gente que acredita, que confessa esse Deus todos os dias, mas não ora, simplesmente não ora. A gente aceita isso para a nossa vida, não ora e acabou. Até os pagãos oram aos seus deuses, menos Jonas. Isso não é absurdo? Se você vai num centro de macumba, aquela macumbeira ora o dia inteiro. Se você vai numa mesquita, aquele árabe ora o dia inteiro. Se você vai numa sinagoga, o judeu ora o dia inteiro. Se você vai no centro espírita, se você vai na Sheikh Noye, se você vai... Sheikh Noye, gente, oh, ressuscitei. Sheikh Noye, eu falei. Xuxa, se você vai na Xuxa, o que importa é que vocês entenderam. Os beijos estão colando aqui, dá um desconto. Aonde você vai, você encontra a gente orando, né? Ali até os pagãos estavam orando. Todo mundo orava, menos Jonas. Menos Jonas era o bendito que orava naquele momento. Jonas, Paulo, desculpa, entra no barco e ora por todos. Se é os crentes que estão ali, sabe o que a crentaiada fazia? Fazia uma reunião de oração só entre nós. Fazia, quem aí é gospel aí? Quem gosta da oficina G3, levanta a mão. Daí, reúne, dá as mãozinhas ali e ora. O resto que se exploda. Que vá para os quintos do inferno. Que morra mesmo. Entendeu? Que morra mesmo. Que se dane o resto. Vamos orar. Vamos orar só entre nós aqui. Dane-se o resto. Jonas se considerava a causa da tragédia. O grande inimigo daquele barco não era o diabo. Era Jonas. Você sabe que às vezes o maior inimigo desse mundo não é o Satanás? É eu e você? Pode ser que eu e você, em alguns momentos, nos tornamos verdadeiros ozes desse mundo? Eu vou falar por quê. Um pouquinho mais para frente eu vou falar por quê. Porque pior que o diabo é um profeta desobediente. É um homem e uma mulher de Deus saindo fora da vontade de Deus, buscando viver a sua vida para si mesmo. Não existe propaganda mais usada, mais desgraçadamente contrário ao evangelho do que um crente vivendo em desobediência ao próprio evangelho. Não existe alienado melhor do inferno do que eu e você quando nós estamos fora da vontade de Deus nas nossas vidas. O diabo aplaude a mim e aplaude a você. Ele diz assim, nossa, esse crente é dos bons. Esse cara assim. Ah, se o inferno fosse cheio de gente assim. Eu ganhava o mundo, porque nada é melhor do que um cara que professa um Deus vivo e vive uma vida totalmente contrária àquilo que ele está anunciando. Deus tem misericórdia de mim e Deus tem misericórdia de vocês. Que Deus tenha misericórdia de todos nós nessa noite. Eu queria viver um cristianismo que não me trouxesse tanta seriedade quanto é esse que nós anunciamos. Porque nós temos visto ultimamente um cristianismo que tem distorcido a verdade da fé. Ao invés da gente ter um cristianismo que propõe uma vida radical na presença de Deus, a gente tem visto um cristianismo cujo alvo, cujo foco é a bênção, o dinheiro, é o que você ganha e não aquilo que você perde. Paulo não responsabiliza ninguém. Paulo não está preocupado em achar culpados. Jonas desiste da vida. Paulo é apaixonado pela vida. Jonas pede o respeito de todos naquele barco. Ninguém respeita mais aquele homem de Deus que está ali, por causa da tragédia da sua história, fugindo do Deus que ele diz amar. Paulo ganha o respeito de todos, mesmo tendo chego algemado naquele barco. Todo mundo respeita aquele cara. Jonas vai a Nínive e prega com raiva, e acontece justamente o que ele não queria. Toda a cidade se converte. Você sabe que quando você faz a vontade de Deus, mesmo que você não queira fazer a vontade de Deus, Deus te usa. Como é poderoso isso, né? Um cara que está ali com toda a amargura do seu coração. Jonas, com certeza, acho que quando ele foi pregar para aqueles ninivitas, eles falaram assim, ó, o seguinte, bugrada. Se vocês não se arrependerem, Deus julgará vocês. E tomara que vocês não se arrependam. Tomara. Tomara mesmo, que eu quero ver o couro de vocês queimar. Quero ver mesmo vocês se lascarem. Em nome de Jesus. Quero ver vocês queimando nos quintos. E para alegria de Deus e não de Jonas, toda Nínive se converte. A história diz que todos eles vestem sacos, todos os animais entram em jejum. Fiquei pensando nas vaquinhas ali, né? O que que eu fiz? O que está acontecendo? Né? Uma vaquinha filosofando lá, né? Toda bicharada entra no jejum coletivo. E a ira de Deus cessa, porque aquele povo se arrepende do seu pecado. Paulo, no entanto, ganha a ilha de Malta toda. Não é isso? Isso é demais, né? Um cara com toda a sua tragédia. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 2 noites no mar. Deve ter ficado lá num pedaço de madeira lá, né? 3 dias e 2 noites no mar. Às vezes a gente tem uma ilusão de que pelo fato de a gente crer nesse Deus, algumas coisas vão facilitar para o nosso lado, né? Algumas coisas vão facilitar para o nosso lado, né? Deus não podia simplesmente não ter cessado aquela tempestade, e Deus não podia simplesmente ter permitido que aquele barco chegasse lá de alguma forma. Não poderia simplesmente ter permitido isso? Poderia, né? Mas de alguma forma Deus olhou para tudo aquilo ali e falou, não vai ser dessa forma, vai ser de outra forma. E Deus permite que aquele barco é destruído, mas nenhuma vida se perde, todos chegam salvos na ilha. E a ilha inteira, aquela embarcação toda é salvo. Jonas fica deprimido quando sua plantinha morre. Plantinha de Jonas morre ali. Jonas dá um momento emo no Jonas. Jonas tem um espírito ecológico ali. E ele fica em depressão porque a plantinha dele morre. Ele estava pouco se lixando para aquelas pessoas que estavam morrendo ali. Ele estava preocupado com a plantinha dele que morreu. Paulo é mordido por uma cobra e não dá a mínima. Paulo, a cobra vem e morde ele coloca no fogo, ela solta assim, vamos aí gente, continuamos, pregação, atenção, capítulo que mesmo? Atos, tá, vamos aí. Ele não estava nem um pouco preocupado. Jonas se nega a pregar aos gentios. Paulo trata os bárbaros como gente. Jonas ora pela destruição da cidade. Paulo passa 3 meses orando pelos doentes da ilha. Paulo chega naquela ilha lá. Quantos anos? 3 meses, né? O prisioneiro se transforma no curandeiro da ilha. O homem que se coloca simplesmente diante do Deus em quem ele crê, diz assim, Deus, eis-me aqui. Não importa onde eu for, não importa em que situação eu estiver, Senhor, eis-me aqui. Eu estou indo em direção ao teu chamado para a minha vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse um pouco. Como é que anda a sua vida? Como é que está a sua vida? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite como um Jonas. Talvez há muito tempo Deus já tenha te falado a respeito do chamado que ele tem para a sua vida e talvez você esteja fugindo. Talvez porque as coisas no trajeto não saíram conforme você tinha desejado. Pai, eu quero colocar todas essas pessoas que estão aqui nessa noite em Tuas mãos, Senhor. Se a gente adentrou neste lugar nessa noite, Deus, como Jonas, Pai, fugindo da Tua vontade, do Teu chamado para nossas vidas. Em nome de Jesus, nos restaure nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida e da vida de todos nós aqui, Deus. Nós somos como pó diante do Teu chamado, diante da Tua graça, do Teu amor pelas nossas vidas. Nós queremos nos arrepender, Deus, nessa noite. Nos arrepender de nossos pecados, Senhor. Nos arrepender de nossas covardias, Senhor. Nos arrepender de muitas vezes fugir do Teu chamado para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor reacenda no coração de cada um aqui, nessa noite, em nome de Jesus, o Teu chamado, Senhor. Que as pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor, sintam, Deus, de uma maneira compulsiva mesmo, Pai, um desejo desenfreado, Deus, de levantar-se das cadeiras, Pai, e ir em busca da Tua vontade, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, ser bênção neste mundo, Pai. Conforme a promessa dada a Abraão, Deus, o nosso chamado é para ser bênção em meio às nações. Por isso, nos use, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar o pessoal da ceia aqui. Trazer a ceia. Atai. Udu tenal te crani. Deus, nós te louvamos. E em memória, Deus, ao teu nome nessa noite, Senhor Jesus. Em memória ao teu sacrifício, Jesus. Em memória ao teu grande amor por todos nós, Deus. Que a gente come do teu corpo, Senhor. E bebe do teu sangue. Do teu sacrifício, Deus, por todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar, Senhor. Oh, Deus, nós te louvamos, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, nessa noite, neste lugar, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, neste lugar, Deus. Nós declaramos, Senhor, que te amamos, Senhor. Te amamos perdidamente, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós éramos perdidos e o Senhor nos encontrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos remiu. O Senhor nos comprou por meio do Teu próprio sangue derramado naquela cruz. Obrigado porque nós somos Teus, Jesus, para toda a eternidade, aleluia. Obrigado porque nada, Deus, nada poderá nos separar do Teu amor, Senhor. Obrigado, Jesus, porque em breve, Senhor, muito em breve esses céus se abrirão, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, porque muito em breve o Senhor nos levará para toda a eternidade, para a Tua glória, Jesus. E nós, Senhor, nessa noite, queremos terminar esse culto aplaudindo o Teu santo nome. Amém. Deus os abençoe.